Página 3, 4 e 5 são referenciais de como está a nossa vida. Não é um referencial para você olhar a vida do irmão, não. Eu vi aquele irmão está fraquinho, aquele irmão não cresce. Eu vi aquele irmão, não, irmão, é para você olhar a sua vida. Na página 5 tem um outro desenho que expressa isso também. São referenciais. Bem, quem está verdadeiramente plantado no reino e não é joio, é trigo, passa por esses estágios aqui. Consolidação está a vidinha lá, pequenininha, que vem para Jesus e vai se enchendo de Deus. Treinamento, você começará a ver na escola de discípulos que Deus vai te fortalecendo para você com a sua família, seu círculo de amigos, começar a testemunhar de Jesus. Os seus amigos, a sua família já vai ver folhas diferentes em você. Puxa vida, você está sendo edificado. Certamente que eles não vão ter essa expressão tão comum nossa, mas eles vão falar assim, está diferente. Você não é mais a mesma. Não é isso, Júlia? Mas o que, que é isso? O que você está mudando agora? Pode até falar esse negócio de crente, mas uma hora eles se silenciam e vão dizer, tem alguma coisa realmente acontecendo. Essa árvore está crescendo saudável, já tem folhas. Então, nessa etapa de treinamento, onde está a escola de discípulos, você verá, mais do que já tem visto, muitos irmãos entre nós estão dando testemunho do que está acontecendo na sua família, na vida do trabalho, dentro de si mesmo, e que já alcança um pequeno grupo de pessoas à volta. No envio, aquela terceira etapa lá, envio, onde você concluiu a escola de discípulos, você está se aperfeiçoando, se aprofundando em dons ministeriais que o Senhor tem dado a você e vai crescer neles, o Senhor te levará a uma dimensão maior, a alcançar mais vidas. Para a quarta e última etapa, que é uma colheita grande, você será alguém ungido por Deus que tem frutos na vida de centenas de outras pessoas, irmão. Você será um ministro de Deus ungido. Você é e será cheio de frutos, irmãos. E frutos no reino de Deus são vidas que estão indo para o inferno e que você falou, não, Satanás, sai daí, venha cá. Trouxe. Esse é o propósito da igreja. E nós não vamos nos perder em nenhum dos atrativos dessa terra, nenhum dos costumes da Babilônia que fazem com que a gente viva assim, tá bom, fulano, não quer nada com Deus, também larguei mão, sabe, não quer nada com Deus. Não, nós vamos viver uma realidade de vidas sendo salvas mesmo, através de cada um de nós. E Deus te levantando, te fazendo crescer, crescer na graça e no conhecimento, porque Ele nos designou para darmos frutos, e frutos que permanecem. E é o que eu estou ministrando sobre a sua vida, irmão. É o que eu estou proclamando sobre a sua vida. Essa apostila, ela tem duas funções. A primeira é comunicar a você o que eu nem posso comunicar na totalidade aqui hoje de manhã, o tempo nem permite. Comunicar a você que você tem um alvo, um trilho, uma caminhada, um plano de crescimento. Segundo objetivo dessa apostila, que você tenha em mãos esse plano de crescimento, para você estudar e saber falar desse plano que é a sua vida, de cor, para qualquer pessoa. Portanto, uma única lida é o suficiente. Se você ler hoje essa apostila, é o suficiente para o cumprimento do primeiro propósito, comunicar a você. Mas você vai ter que guardar isso aqui e estudar continuamente. E de preferência, nesse mês ainda, estuda até que você tenha recebido do Senhor o entendimento, a revelação de todo esse plano de caminhada, você sabe ensinar alguém tudo isso aqui. Não apenas porque eu estou passando para você, mas porque você diz ao Senhor, eu preciso de um plano de crescimento na minha vida. Eu preciso de um plano. Ah, não, a gente vai andando. A gente vai andando. Vamos ver, a gente vai andando. Não, tem que ter um lugar. Eu estou andando para chegar lá. Eu vou chegar lá. E se no meu passado, se no meu, nos meus hábitos, nos meus costumes, na minha vida diária, eu tinha costumes de nunca colocar metas, alvos, só cuidar do presente, não, eu preciso agora, eu preciso de um resultado. Não tenho costume de planejar e programar futuro. No reino de Deus, nós estamos aprendendo que é assim. Deus é um Deus organizado, que planeja, que programa, que define. E Ele escreveu sua Bíblia, seu texto, seu livro sagrado, para nos dizer, você tem essas e essas e essas metas. Por isso Paulo vem e diz assim, não que eu já tenha alcançado. Não que eu seja perfeito. Mas eu estou caminhando para alcançar alguma coisa. Eu e você estamos caminhando para alcançarmos neste semestre. Terminarmos em julho e vamos ter um culto de celebração, uma formatura, terminarmos o mês, o semestre, celebrando. Findamos o primeiro módulo de estudos das doutrinas bíblicas e crescemos nesse semestre. E vamos fazer isso até concluir os 2 anos de currículo da escola de discípulos. Concluir a escola de discípulos. Não apenas tem o diploma, mas tem folhas e flores e frutos na minha vida, fruto de ter me dedicado a estudar a palavra do Senhor. Primeira coisa, irmão, é um compromisso, não apenas com a igreja ou comigo, mas um compromisso com o Senhor. Mas é um pacto e um compromisso que você faz com Deus de honrá-lo mesmo. Senhor, pode chover canivete, segundo a nossa expressão. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Ah, chegou na minha casa uma visita. Irmão, minha visita, meu vizinho, meu parente. Olha, fica aqui. Está aqui um bolinho para você, está aqui um lanchinho para você. Fica aqui. Eu tenho minha escola hoje. É verdade, irmão. Ah, sabe o que é? Não deu. Ah, não, ah, hoje eu não vou. Hoje eu... Não, eu pego depois na apostila. Irmão, você será o melhor aluno dessa escola. E os melhores alunos são aqueles que não apenas frequentam, são aqueles que colocaram aquilo como prioridade. Prioridade. E eu estou desafiando você a tomar como prioridade essa escola de discípulos. Eu mudei radicalmente, eu alterei assim, inusitadamente, minha agenda, meus planos para esses próximos 2 anos. Coloquei como prioridade, não é a faculdade, embora você possa continuar fazendo, não é o trabalho, embora você possa até buscar o teu, seu trabalho e precisa se dedicar lá com excelência, mas a minha prioridade é a escola de discípulos, porque eu estou crendo que eu vou estudar profundamente a palavra de Deus e eu vou crescer tanto no conhecimento de Deus, que eu vou dar frutos como Ele disse que eu darei. Aleluia. Segure a mão do teu irmão. Nós vamos abençoar uns aos outros. Quando estivermos aqui, irmão, no início do próximo ano, que provavelmente nem será aqui, nós estaremos junto com frutos que Deus terá dado a você por 1 ano de crescimento na palavra. Frutos pessoais, frutos familiares, mas frutos de novas vidas convertidas e caminhando com Jesus, libertos, salvos, transformados, por causa da obra de Deus através da sua vida, da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos colocar diante do Senhor a irmã Maria Eugênia, está num processo de mudança da sua casa. Nós vamos orar pelo Gilson, que vai fazer uma cirurgia no joelho e precisa da intervenção do Senhor. Nós vamos orar pela Carla, é mãe da Letícia, uma menininha por quem temos orado, a irmã Helena tem acompanhado mais de perto ali no hospital e precisa de uma intervenção do Senhor. Nós vamos orar, irmãos, por cada vida, cada motivo. Você pode colocar diante do Senhor alguém que você quer representar, um irmão necessitado, um familiar que precisa da intervenção de Deus nesta semana. Levante a sua voz e ore por isso, abençoando essas vidas, abençoando cada vida. Nós colocamos diante do Senhor, Pai. porque cremos no teu poder. E o Senhor nos deu o privilégio de sermos teus ministros, servos, discípulos teus. E o Senhor tem nos ensinado a não olhar só para nós, mas a olhar para as vidas ao nosso redor. E nós estamos colocando estes irmãos, estas vidas, cada necessidade. Coloco aqui a vida do Senhor Sinésio, o pai da Maria Isabel, o pai da Fátima, o avô da Júlia. Nós colocamos aquele homem no teu altar nesta noite, nesta manhã, Senhor. Senhor, aquilo que ele escreveu ali, pedindo, necessitando de uma direção, de uma luz do Senhor, o teu Espírito tem livre acesso a ele para ministrar. Nós profetizamos isso, ministrações do teu Espírito ao coração deles. Oramos pelo Gilson, sua operação. Oramos por essa nenenzinha, senhora Letícia, sua mãe, seu pai. Oramos, Senhor, por toda a providência que precisa ser tomada, Senhor, para a nossa irmã Maria Eugênia, sua mudança. Oramos por cada vida, nossos discípulos, os que não puderam estar aqui nessa manhã. Nós os abençoamos, Senhor. Senhor, e nós declaramos no nome do Senhor que flua da seiva do Senhor através de nós, alcançando cada vida, cada discípulo. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado pelo privilégio de estudarmos e compreendermos cada dia mais a tua palavra. Obrigado pelo privilégio de te conhecer, Jesus, e de andar na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, nossos irmãos. Obrigado por essa escola, Senhor. Obrigado pela alegria e o privilégio de caminharmos juntos nesse ano, nesta escola, em nome do Senhor Jesus. Alcança, Senhor, nossos familiares, alcança vizinhos, alcança outras vidas, Senhor, através de nós, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos nosso retorno para casa, o almoço de cada irmão, a tarde. Senhor, estaremos aqui à noite, Senhor, celebrando o teu nome, engrandecendo o Senhor, estudando um pouco mais da tua palavra, nos envolvendo mais ainda com o teu reino. E te louvamos por isso, te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Sim, apresentamos ao Senhor nossas vidas, este culto, nossas ofertas, nossos dízimos, nosso dia, nossa semana, Senhor, na tua presença, guiados pelo teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória ao Senhor.